poderia contar-te um dia o que é sofrer por teu amor. Mesmo a poesia não saberia contar-te nunca o meu amor. Eu te amo tanto que o meu pranto corre e corre apenas de lembrar o teu encanto, o teu silêncio e essa magia de te amar. Oh, meu amado, a vida é nada e o tempo é só uma ilusão. Mas eu amo o tempo, pois tu existes e eu tenho um templo no coração. Mas as palavras não têm som nem cor para dizer do grande desespero de te amar em prantos e te amando em prantos, cantar novos cantos proclamando amor. Amado, a vida é nada e o tempo é só uma ilusão. Mas eu amo o tempo, pois tu existes e eu tenho um templo no coração. Mas as palavras não têm som nem cor para dizer do grande desespero de te amar em prantos e te amando em prantos, cantar novos cantos proclamando amor.